Quero saudar o presidente do Legislativo da Coerência, meu colega vereador Guido Mário, a secretária da mesa, meu colega vereadora Sandra, e saudando os saudos demais colegas vereadores, como também a comunidade que nos prestigia pelas mídias. Senhor presidente, há tempo que venho sendo meio reticente em muitas questões referente a pontuar realmente a grande necessidade que se tem da prevenção referente ao coronavírus, né? A gente sabia que as coisas aconteciam ao redor do município, que estavam nos cercando, e no sábado, realmente, eu constatei a quantas anda a infecção nesse município de Taquara, né? Aonde as pessoas apelam para o hospital, aonde nós sabemos que o hospital faz de um tudo para atender, mas na maioria das vezes não consegue atender a contento. E com isso, senhor presidente, com isso fica a comunidade, fica aquela pessoa que vai lá com sintomas e muitas vezes fica aquém, né? Fica numa área de isolamento, mas o que mais me chocou realmente é conversar com o diretor técnico do hospital, o diretor, o doutor James, né? E ele me dizer que não tem testes o suficiente, né? Muitas pessoas passam por ali e não são testadas, entendeu, senhor presidente? Pessoas que estão com sintomas. Então, assim, o que que acontece? A solicitação dele para a minha pessoa, para que, e já fiz um protocolo, e já fiz um pedido de providência ao secretário municipal de saúde, né, o senhor Petri, para que solicite ao secretário de saúde do estado os testes do Covid para o nosso hospital de Taquara, né? É urgente. Por quê? Porque o estado realmente agora está testando mais pessoas e está faltando para muitos hospitais, e o nosso hospital é um deles, aonde que a gente sabe que está se proliferando essa infecção do coronavírus. Está se proliferando. É muito sério o que eu estou falando, né? Até assim, eu faço parte da comissão, sou presidente da comissão de saúde também, aonde que temos, colegas vereadores, temos que sim tomar os esclarecimentos do diretor técnico, do diretor administrativo do hospital, para ver quais os encaminhamentos, porque muitas pessoas chegam até lá e não são tratadas com a devida urgência para o caso, né? E isso está me deixando muito consternado com essa situação, senhor presidente. Temos que tomar as nossas situações e já fiz o um encaminhamento, então, para que seja o secretário de nosso município, solicite ao secretário estadual mais testes de Covid para o nosso município. Também estou solicitando, né, para a OBS de Padilha, de Rio da Ilha, uma higienização, uma desinfecção. Sabemos que tem. A empresa, né, eu acredito que seja o Criar Vitória, né, que faça, acredito não, é o Criar Vitória que faça, então eu me dirijo diretamente ao responsável para que faça essa desinfecção, essa higienização nos postos de saúde, né, porque as pessoas que são mais suscetíveis a ter essa infecção, elas estão na linha de frente, né, estão atendendo ali diariamente as pessoas, e faço isso em nome da coordenadora da OBS, Jéssica, né, que está preocupada e solicitou, então, que seja feita essa desinfecção no posto da Padilha, no posto do Rio da Ilha e nos demais postos também. Também, senhor presidente, estive na rua Alcides Levine Bauer, já vários vereadores aqui solicitaram, eu também, que é a questão da canalização de esgoto, né, aonde que fui procurado pela senhora dona Soeline, né, mais uma moradora que nos solicitou. Né? Então, o que que a gente quer? A gente quer realmente a troca dos canos, mas que não agridam a calçada dos moradores ali, né? Que seja feito, então, um desvio dos canos e seja recuperado esses canos com uma nova canalização abaixo do meio-fio, né? Porque ali as pessoas construíram com muita dificuldade suas calçadas e está a ponto de se estarem prejudicadas. No demais, senhor presidente, também estou solicitando melhorias na questão do distrito de Padilha, né? Com essa chuva, com esse tempo aí, as estradas ficaram prejudicadas, e o que nós queremos realmente é que sejam feitas melhorias mais rápido possível, né, em atendimento à comunidade. Também, senhor presidente, gostaria de cumprimentar aos nossos servidores, nossos fiscais, que estão, né, realmente fazendo o seu trabalho. O que a comunidade tem que ter, o que, que nós todos temos que ter, é a consciência de nos proteger e proteger quem nos cerca. Porque só assim realmente conseguiremos passar, né, passar dessa para um momento melhor. Senhor presidente, agradeço o tempo que foi permitido e que Deus, então, esteja dando sabedoria a todos nós. Boa semana.